Quando se ajustando para pouso atrás do tanque. Afirmativo. Fique também atento à esteira de turbulência. Pouso para o TAN 3858. Autorizado pouso 120 grau 089, TAN 3858. Pouso 120 3858. Solo Salvador, muito boa noite, Oceanair 6310, ingressando na Taxi Alpha. Nome é 310, boa noite, Taxi Alpha, reporta antes da Juliette para ingresso. Alpha antes da Juliette, reportar para ingresso 6310. Final, trem embaixo travado, toque arremete, olhando para os 01. Gente, aguarde autorização para toque arremetida, olhando para o 01. Guardando autorização, 01 com trem embaixo travado. Uno 273, chame Recife, 1288, alterno 251. 288, 251, boa noite. Ingressa Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, para 070. Meio, bom domingo. 18-6, quatro aí, o hotel 8443. Tempo 01. Puta, 3858. 58, boa noite. Táxi de Alfa, segue a Goiás da Avianca, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso 3858. Pode ser. 603, previsão para decolagem. 2 minutos e meio. Sim, 3-1-0, ingresso Juliette, portão 01. Livre ingresso Juliette, portão 01, 6310. Portão 01, tocou e remeteu 5-2, prossiga para a posição rotatória. Seguindo para a rotatória 01. Pousar final. Ciente, está autorizado novamente 1 no mil pés. Para 1 no mil pés, 01. Abs a cargo, 8443. Cheque o trem, autorizado pouso, pista no 0. 1 no 0 graus, 1 no 0 nosso. Baixo travado, livre pouso, pista no 0, abs a cargo, 8443. Antes da Juliette para ingresso, 3858. Juliette, portão 07. Portão 07, 3858. Paulo Salvador, Cordial, boa noite. Web 5836, centro da informação Alfa. Está no portão de autorização, Recife 330, por gentileza. Três, aguarde cópia. Paulo Salvador, gol 1-6, 1-3. Gente, está autorizado a viajar e manter. É o 3602, está 10. O passageiro 22, passa próximo do ponto de espera da 1-0. Ciente, mantém o ponto de espera. Passageiro 22, 24. atingiu a rotatória. Na escuta, agora no meio, 1-3. O setor norte, inicialmente. Mantendo o setor norte, 0-1. Avisa cargo 8443, no solo 55, libera a direita, solo 121, decimal 9. Avisa cargo 8443, 5019, libera. Olimpo 01, não tem condições ainda de manter o 1000 pés no setor ou prefere subir para 1500 pés? Se possível, sobe para 1500. Suba para 1500 pés, é mais seguro. Reporte atingindo. Estará atingindo, 01. 3603 está alinhado, pronto. Aguarde pista livre, tá? 3603. Autorizado decolar, pista livre, 1-0 graus, 1-0 nós, tá? 3603. Livre decolagem, 3603, tá? 3, táxi autorizado via Alfa, após Kilo, até o pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, pátio 3, Alfa, carro 8443. 36, pronto, cópia. Calima, tem 2-4. 36 Recife autorizado, nível 330, via Peruísque 58. Decola pista 1-0 após decolagem, curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. Aciona 5406, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado 330, Peruísque 58, decola da 10, Puca na Caju, 5406, 198, controle de saída 5836. Ótimo, pronto, puxa back acionamento, portão 05, ajuste padrão 1013, web 5836. Padrão 63 de amarelo, obrigado, senhor. Ciente, acusa avistando o Airbus da TAM decolando. Tá visual com o Airbus decolando, TAM de abraço, senhor. Ciente. TAM 3663 decolou 57. Informa o tráfego, o helicóptero acabou decolando 3 milhas de um ponto no setor, no litoral nordeste. Chama o controle 119.8. Boa noite. Gente, é o 3603 da TAN 198 agora, boa. Salvador, muito boa noite. TAN 3603 passando 2000 pés em subida. TAN sério. Boa noite, TAN 3603, contato radar, suba 300, saída da EL. Papa Romeu Tango de Abravo, informa o P3 da Força Aérea, setor norte, 1500 pés. Chame na curta final para o pátio 4. Informou o tráfego adicional, Airbus da TAM, 7 milhas, aproximação da 1-0. Tango de Abravo está ciente do tráfego, está visual com os mesmos, vai direto ao pátio 4, sem interferir. Olimpo 01, ao completar este 360, que poderá ser um pouquinho mais longo pela esquerda, está autorizado a interceptar final, vai seguir o Airbus da TAM 320, que está uma milha de Simbra. 01, após completar este 360, segue o Airbus da TAM, que está em Simbra, 01. Torres, Salvador, TAM 3662. Passaredo 2224, autorizado a decolar, 1-0-0 graus, 1-0 nós. TAM 3662, avistado, aguarde autorização de pouso. 3662, aguardando. TAM 3662, informa o tráfego. Helicóptero Romeu 44, setor norte, pousando na no pátio 4, fica ao lado da cabeceira 107. Autorizado 240 Brasília, direto WhatsApp, número Whisky 42 Lapa, Whisky 10 Baian, depois direto Brasília. Decola da 10, curva esquerda, Momo, a saída transição WhatsApp 5171-198U, controle Gol 1613. Então 04, chame pronto, feedback funcionamento, ajuste padrão, 63, Gol 1613. Chamaremos. Passareiro 2224, decolou 00, chame o controle em 199.8. 198, obrigado, até daqui a pouco. É. Upper Zulu 17, decola da 10 com curva direita na subida Gole, transição Ofrito. Aciona 5407, frequência do controle 119.8. Controle Salvador, muito boa noite, 2224 da Passareiro cruzando 1500 no perfil da Gole. Sim, Passareiro 2224, no perfil da saída Gole, contato radar no decolado. 09, chame pronto, pushback, sonamento, ajuste padrão 1013. Ajustado 1013, reporta quando pronto e a aerovia para o Zulu 17, 3561. No solo 01, frequência livre. Papá Romeu, Tango e Dia Bravo. Caraca, boa noite. Boa. Do 2224, chame o controle em 199.8. Ingressando na manga final com o tribate travado. Ciente, aguarde autorização para o pouso final. Olimpo 01. Dando autorização 01. TAN 3662 no solo 02, libere a direita, solo 121, 19. Vai levar a direita 219, TAN 3662. Olimpo 01, pista livre, autorizado pouso, 100 graus, 109, cheque baixado e travado. 01 está com o trem baixo travado, autorizado pouso. Está 3662. Prossiga. Livrou 3662. Taxi via Alfa, partindo da Juliette. Alfa vai informando da Juliette, 3662. Salvador, o trip 5216 para puxa e acionamento, 43. Autorizado, chama para o TAC 5216. Ciente. Olimpo 01 no solo 04, autorizado 180 graus e backtrack, chame liberando na hotel primeira direita. Olimpo 01, 1680 graus e backtrack liberando a direita, Olimpo 01. Cinco, 152 a bordo, altímetro 103, táxi em frente, aguarde antes da Alfa. 3662, táxi via Alfa, Índia, portão número 3, negativo Juliette, táxi via Índia. Via Índia, 033662. Repita, agora 1288 e alterna 1255, Altan 3602. Negativo. De 5836, temos a aeronave já acionada no pátio 3, vai sair no táxi. Aguardando 5836. 1885, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera a torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Uma boa noite, 1885. TP 5296 para o táxi, 46 a bordo, 4 horas e alternamos Salvador. 46 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera torre 1 no noite, decimal 6, bom voo. Ciente, táxi Juliette Alfa, chamando torre, obrigado, 5296. Colar 1-0 graus, 1-0 nosso. Boa noite, bom descanso. Autorizado 3561, chama para o táxi. Direcionamento, pushback é porta táxi, né, 3561. Salvador Web 5836. 5836, coordenação com a equipe de solo, após passagem do trip na retaguarda, autorizado pushback somente, chama para o táxi. Coordenação após passagem do trip em retaguarda, está autorizado Web 5836. 536 já está autorizado, chama para o táxi. Autorizado então, início do pushback, 536. Boa noite, gol 1885, na Dael Cruz 1400. Torre Salvador, boa noite, o trip 5216, pronto, quando espera, 10. Boa noite, comandante, autorizado decolar, 100 graus, 109. Ciente, livre decolagem, 5216. Passaredo 2224, agora com o Centro Recife, na frequência 28.8, alterno 25.1. 28.8, obrigado. Trip 5216, decola os 11, chama em controle. 11-8, boa noite. Alô, Salvador, gol 1613, para o posto de acionamento, ponte 4. Autorizado, chama para o táxi, 1613. Repórter, táxi, 1613. 5216. Afirmo, trip 5216, decolou. Referência visual solicita, quando possível, a direta Aracaju. 5216, contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 150, saída Pucca. Na Pucca, agradeço, quando possível, Aracaju. Trip 5216. Lá de coordenação com Recife. Gente, eu sigo 2216. Solo R5836 está pronto para o táxi com 122 a bordo, 3 horas e 43, alterna Recife. 1-2-2 a bordo, altímetro 1-0-3, táxi via Juliette Alfa no ponto espera torre 1-8-6, bom voo. Juliette Alfa, até o ponto espera 18.6-5836. Para o táxi 3561, estamos alternando com fim 4 horas e 15. De autonomia, POV 122. Gente, 122 a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera, torre 1-8-6, bom voo. Ajustado 1013, Juliette, livre, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10-118-6, até 3561. Bom domingo. Solo, boa noite, Oxané 6310. 6310, prossiga. Para autorização da próxima etapa, nível 370 para Recife, é por essa frequência? Afirmo, temos o 350 pré-aprovado, aceito? Afirmo. Delta está autorizado Recife, nível 350, via Upper Whiskey 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5420, coteja. Ok, aprovado para Recife, nível 350. A rota com plano de voo, a aerovia Upper Whiskey 58, Puca, Aracaju, a saída, decolando da 10, curva esquerda após, 119.8 a frequência do controle, e o transponder 5420, chané 6310. Pejamento correto, chama para pushback acionamento. Reportará, obrigado, até já. Obrigado, Aliar e Matias, 5836. Taxi Gol 16113, com 114 a bordo, 4 horas, alternando com fim. 1-4 a bordo, altímetro 1013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1-6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 186, Gol 16113, obrigado. Salvador Azul 4071, ciente informação Alfa. 4071 360 Campinas. Pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado Campinas, nível 360, via Upper Zulu 16. Saída Dael, Leda, Bride. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5413, coteja. 360 para Campinas. Via Uniforme Zulu 16, Dael Leda Bridge, controle 1935, 54113 o transporte. Controle hoje em 198. Retifico, 198 controle. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamarei. São Alfa. Zona 52, boa noite, essa é a identificação, chegada Mari, desse mantém o 050, direto Itape. 050 na Mari, direto Itape, para 3152. Tu chama o controle, boa noite. Chamou o controle 198, boa noite, até a volta. Até. Seu plano pronto para a cópia? Pronto, 3662. 3662, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5422, coteja. Objeto 5836, suba ao nível de voo 330, saída Puca. Puca 330, 536. Escotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar o TAN 3662. Salvador, boa noite. Gol 16.3.010, pronto. Boa noite, mantém um ponto de espera. Mantendo.